Portal do Arrocha. Depois da traição, o beijo não é mais o mesmo. O amor não é do mesmo jeito. A desconfiança apaga tudo que a gente construiu. Depois da traição, esquece tudo que é perfeito. Cada um vai viver do seu jeito. Essa é a última vez que me faz chorar. Melhor deixarmos tudo como está. Quando não quer, não adianta todos brigarem. Eu sei seu jeito sempre foi assim. De uma vez, de hoje em diante eu sou seu ex. Não tem porquê viver assim, pois desse jeito é ruim pra mim. Sai da minha vida de uma vez, de hoje em diante eu sou seu ex. Não tem porquê viver assim, pois desse jeito é ruim pra mim. Tá comigo, o meu amigo Silvano Salles, o cantor apaixonado. Depois da traição, beijo não é mais o mesmo. O amor não é do mesmo jeito. A desconfiança apaga tudo que a gente construiu. Depois da traição, esquece tudo que é perfeito. Cada um vive do seu jeito. Essa é a última vez que me fez chorar. Melhor deixarmos tudo como está. Quando não quer, não adianta nos brigarem. Eu sei seu jeito sempre foi assim. Sei que nunca vai mudar por mim. Sai da minha vida de uma vez. Hoje em diante eu sou seu ex. Não tem por que viver assim, pois desse jeito é ruim pra mim. Sai da minha vida de uma vez. De hoje em diante eu sou seu ex. Não tem por que viver assim, pois desse jeito é ruim pra mim. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Sim, Silva, o primeiro